Autorizado, Backstretch, reporte vibrando na Taxiway Oscar. Foi 72, decolado 18, está no controle 130, decimal 80. 2080, bom dia, vamos a 372. Bom dia, sou 1372. Passa 3700, perdi um pouco. 3700, da pouco, podia fazer alguma prova mais à frente pra gente, além do que a gente mesmo? Como 3700, já. Bom dia, decolado justo, não enxame agora o controle, 120, decimal 80, bom dia. 1208, 2796, bom dia. Good morning, Azul 2796. Azul 2796, eu da contabilidade, claro que você leva o 70, leva a corte. Climb 170, vai com Azul 2796. Falou, 78 autorizado, né? Decolar, pista 10.040 graus, 079. Thank you. da linha A e decolar cabeceira 17, vento 050 graus, 089. Controle mais atualmente no estado de vida. Beleza, graças. Thank you. Bravo 4, reporte no taxi, Papa Lima, Kilo Bravo. Autorizado ingresso, então no teste, aconselhado e pronto. A saída, no momento, é por uno, Bravo. O senhor está solicitando a saída por uno? Tem que mais coordenação, Lima, aqui no Bravo. Autorizado, o táxi, reporte para o táxi, papá, o F-190. Controle geral 9970, poderia voar código Bune? Se o aeronave tiver, eu acho que é a saída. Cruza a pista no 735 e mantém a posição na Taxi Quebec, no ponto espera da Quebec. Sim, o F do Lovendo é autorizado, ingresso pista 735, vai aguardar na Taxi Lima. Papatango Lima Kilo Bravo, tentativa de turbulência do Boeing 737 da Gol, autorizado decolar.